No 398, pouso autorizado na 10. Vento 190 graus com 8 nós. Pouso na 10, tem embaixada travado, voo no 398. Voo no 613, decolado 02, controle 19 decimal 8, bom voo. 119 decimal 8, boa noite, voo no 613. A UNA está aprovada para Brasília, nível 340, pela aerovia Upazulu 17. Decola da pista 10 com curva à direita, no perfil da saída cola e com transição off-ito. Controle em 119, decimal 8, transponder 5550, TAM 3561. Autorizado, então, Brasília 340, via roda do plano, Upazulu 17. Decola da 10 com curva à direita, gole off-ito da saída, controle 1980. Transponder 5550, TAM 3561. Cotejamento correto, chama para puxa, acionamento, TAM 3561. Encontrará para puxa, acionamento, 3561. 310, chame torre em 118, decimal 95. 1895, vou chamar 6310. Oi, Salvador, boa noite, chame 6310, 2 milhas do marcador externo, visual, número 2 chapotes. Afirmativo, ponto de aproximação e informar em pista livre. E 5723? Em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Um minuto. Ok, muito obrigado. Corrigindo secundário 12685. O gol 9074. É. 5723, ou já foi repassado o recado, ok? Muito obrigado. Tá vindo ali, tá andando ali. Obrigado. Salve, Salvador, trip 5216, parte 3, para puxa e acionamento. 5216, parte 3, livre, puxa e acionamento, chama para o táxi. Para o táxi, 5216. O solo livrar, bem-vindo. Obrigado, direito 219, com 398. Salvador, boa noite, gol no 398, livrou na tua escuta. Muito boa noite, gol no 398, livre táxi, taxi Alfa e Juliette para o portal 612. Alfa, Juliette para o 612, gol no 398. O gol 1398, ao solo voltando. Prossiga para o 1398. Comandante, o portão que o senhor foi destinado está ocupado no momento. Taxi lentamente, mantenha a posição antes de ingressar na Taxi Juliette, enquanto a gente tenta descobrir com a infraero o novo local para o estacionamento, senhor. Ok, vai taxiar lentamente até a entrada do Juliette ali. Gol no 885, na escuta do solo. Na escuta. Comandante, tem previsão de fazer pushback? Tem um companheiro do senhor que precisa ingressar aí no portão 62, o senhor tem algum estimado? Eu acho que mais 5 minutos. Excelente, obrigado. Muito boa noite, passarei 2224 para Gaza do Norte, 3500. Mal, Para passarinho 2224. Passarinho 2224, muito boa noite. Só um minuto para o atendimento, por favor, senhor. Chinei 63 no 0, sol 07, direito 21, décimo 9, sol livrar, bem-vindo. Atiu, direito, livrão 19, obrigado, até a volta. Para 2 mil pés, Kenny Gal no 0, 1 3. Yamari 2003. Engraçado, tá com sua Índia, portão 01, senhor. Índia para o 01, gol 398. Passarei 2224, muito boa noite, saindo para Juazeiro, nível 350. Muito boa noite, pessoal. Pronto para a copa. Positivo. Passarei do 2224, está aprovado para Juazeiro, nível 350, pela aerosbia Upper Zulu 19. Decola da pista 10, com curva à esquerda, inicialmente no perfil da saída Momo, até interceptar a radial 350. Ao interceptar a radial 350, mantém nela até 20 milhas de Salvador. Após, voa direto para a posição Albo, e após Albo, voa direto para a posição Frote, onde intercepta a aerovia Pesulu 19 e prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle Salvador em 119.8. Transponder 5560, passarido 2224. Sente autorizado para Juazeiro 350, Upper Zulu 19, decola da 10 esquerda, sai da Momo, depois mantém a radial 350 até 20 milhas de Salvador, após Albo, após Frotti, Upper Zulu 19, 119.8, controle aciona 5560. Cortejamento correto, chame para puxa, acionamento, passaria 2224. Para a puxa, acionamento. Salvador, trip 5216 com 68 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Copiado, 68, 3 horas e 30 e Salvador. Inicialmente o trip 5216, inicialmente até a táxi livre, até a taxi Juliette. Observando o táxi do 737 da Gol à direita, taxiando na Alfa, que vai ingressar na Taxiway India. Gente, inicialmente até a Juliette, após a passagem do tráfego, trip 5216. Salvador, boa noite, Oceano 6310, livrou nossa escuta. Muito boa noite, Oceano 6310, livre ingresso, caução livre táxi, via Taxiway Alfa, ingresso agora via Taxiway Kilo, pátio 3, e área remota do pátio 1, por favor. Ativo Alfa, à esquerda agora aqui na Kilo, pátio 3, remota do pátio 1, China 6310. O trip 5216, dando passagem ao 737 da Varig, né, que está à direita. Após o mesmo, o senhor pode prosseguir para o ponto de espera da pista 10, chamando torre em 1-8-95, boa noite, bom voo. Após a passagem do gol, ingressará para a Alfa e ponto de espera 1895, 35216. Solo Salvador, trip 5216, pode ingressar pela Juliette. Para o Solo Salvador. Já pode ingressar pela Juliette. Close, quem o... O trip? 5216. Afirma, comandante. A aeronave à direita está vindo aí pelo pad 3. Afirmo. Torre Salvador, trip 5216, boa noite, aproximando ponto de espera da 10. Trip 5216, pista 10, se encontra livre, autorizado além de decolar, o vento 100 graus com 8 nós, ajuste de 1013. Sente livre, ingressar e decolar para o trip 5216. Paulo Salvador, web 5827 para acionamento no livre acionamento, chama para pushback 5827. Livre acionamento, chamará para pushback. Salvador, Azul 4071, na posição 8, pushback acionamento. Azul 4071, informa o Airbus 320 da Avianca retaguarda, coordenando com a equipe de solo, que assim que a Avianca estacionar, o senhor pode iniciar o pushback e chamar para o táxi. Gente, então, após a Avianca passar na retaguarda e estacionar, estamos autorizados a chamar táxi. Dois no meia, decolada agora, no 4, controle 598, transfere bom voo. 98, trip 52, no meia. Aguarde o número 2, passageiro 22, 24. Controle Salvador, trip 52, no meia, decolado, perfil PUCA. Trip 52, 16, sobe para nível 150, vigilância radar. 150, vigilância, trip 52, 16. Web 5827, livre, puxa, acionamento, chama para o táxi. Livre, puxa, acionamento, chama para o táxi, 5827. Good evening, Condor 077, go ahead. Condor 077, information, uniform on position 1111, request out of the clearance to Echo Delta Delta Foxtrot Franklin. Roger, clearance now is 1012, 1013, and 8 is in, current 8 is information now is information uniform. Frankfurt 330, ma'am. Would you like to copy your AT clearance to Frankfurt, file level 330? Condor 077, information, uniforms on board, finish 1013, and yes, please go ahead for Frankfurt level 330. Condor 077 is approved initially for level 330 to Echo Delta Delta Foxtrot, Frankfurt, initially via airway Upper Zulu 10, November Tango Lima, Natal. Airway Upper November 873, Intel intersection, that is spelled India November Tango Oscar Lima, then as filed. After departure, runway 10, left turn, PUCA departure, Zipa transition, it is spelled Zulu India Papa Alpha Romeo, PUCA departure, Zipa transition. Salvador departure frequency is 119.8 and squawk 5552. Condor 077, read back. Condor 077, get to destination Frankfurt flight level 330, uniform Zulu 10, Natal, November Tango Lima, uniform November 873, Intel flight and route, Buka departure and Zipa transition. Departure frequency is 119.8, squawk 5552. Condor 077, your readback's correct. Report right for pushback and start up engines. Veículo Condor 077. Para o táxi 4071, 119 a bordo, 430 Ribeirão. Copiado, 119, 430 e Ribeirão, azul 4071, no livre táxi, via táxi foi Juliette, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre em 1, no 8, decimal 95, boa noite, bom voo. Aí via Juliette, no ponto de espera, vai chamar 1895. Parou, pushback, treinamento, 3561. 3561, portão 09, aguarde, é o número 2. Guarda. Então, no gol no 885, pushback, acionamento no 6. Aguarde, gol no 885. Guardado. Passarei 2224, informo Embraer 90 da Azul no setor do pátio 1, no mesmo que o do senhor, já iniciou o táxi. Livre pushback, chama para o táxi, passarei 2224. Ciente, coordenação, vai iniciar o pushback, acionamento 2224. Somos Salvador, web 583D, formação uniforme para Recife 5330. Muito boa noite, 5836, aguardo um minuto para a cópia. Guarda. Salvador, muito boa noite, gol 1889, frente da Uniform. Muito boa noite, gol 1889, aguarde um minuto para a cópia do Galeão, nível... Confirme o nível para o Galeão? Seria o 240. Positivo, então aguarde um minuto para a cópia, gol 1889. Salvo, o seu Golden Prestige está pronto para o táxi, com um POB de 144, autonomia de 3 horas e 40, alterna Guarulhos. S, 1404. 404, complete final, chame torre no noite, decimal 95. 1895. Siga o como número 2 até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, chame torre em 1 no 8, decimal 95, boa noite, bom voo. Vai seguir a aeronave pela direita da Azul, como número 2, após o ponto de espera, torre 1895, 5827, boa. Gol no 885, portão meia dúzia. Aguarde um minuto só para o início de pushback, senhor. Guardando no 885. Web 5836, pronto para a cópia. Afirmo. Web 5836 está aprovado para Recife, nível 330, pela aerovia pelo ISC 58. É cola da pista 10, com curva esquerda na saída Pulca, com transição Caju. Controle em 199, decimal 8, e o transponder 5547, web 5836. Autorizado Recife 330, da cola 10, curva esquerda, Pulca, Caju, amplitude 58. 1098 ao controle, 5547, transponder 5836, jet. Cotejamento correto, ajuste no 0 no 3, informação ativa em curso aí, uniforme, chama para puxa, acionamento web. Chama aí, sente uniforme, 23, 53 web. Para o táxi, passarei 2224, 45 a bola, até na Fortaleza, 3 horas e 20. Copiado, 3 horas e 20, 45 Fortaleza, livre táxi, passarei 2224, via taxiway Juliette. Até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre em 1 no 8, decimal 95, boa noite, bom voo. Juliette, ponto de espera 10, 11895, bom trabalho, senhor, boa noite. Igualmente. Com alto, cadê o senhor? Condor 077, are you contacting Salvador Ground? Ok, Condor 077, request startup, request pushback from position 11, 1-1. Roger, stand by 1, you are number 2 to start that procedure, ok? Yep, so we are holding position Condor 077. Tá, 3561, no livre pushback e acionamento, chama para o táxi. Autorizado, depois olhar para o táxi, 3561. Gol 1885, está passando a retaguarda agora o Embraer 145 da Passaredo. Após o mesmo, pode iniciar o pushback e acionamento, chamar para o táxi. Afirmativa, após o Passaredo, inicia o pushback e reportará para o táxi 1885. 1889, pronto para a cópia. Prossiga, amigo, 1889, médico. 1889, está aprovado para o Galeão, nível 240. Decola da pista 10 com curva à direita no perfil da saída da El até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Onde intercepta a aerovia per November 857 e então prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 1 no 9 decimal 8, transponder 5574, gol 1889. Autorizado, Galeão, nível 240, decola da 10 com curva direita após a decolagem, no perfil da Tael, Leda, Bidev, Tapera November 857, rota conforme o plano, controle ser em 1 no 9 decimal 8, transponder 5574. Cotejamento correto, gol no 889, chame para pushback, acionamento, ajuste no 013. Obrigadão, gol no 889. Trizuno 52, complete final, chame turno no 8, decimal 95. 295, muito grato, até já. 404, solo agora, 24, direita, 21, decimal 9, solo, livre imediato, bem-vindo. Obrigado, funcionário. Salvador, boa noite, Web 5827 no Ponte Espera. Ele vai ter Ponte Espera, Web, hein? Manterá 527. O 4071, liberado a pista, autorizada a decolagem, 100 com 8. Livre decolagem, 90. Muito boa noite, livre táxi, o taxiway Alfa. Mantenha a posição antes de ingressar no taxiway Juliet. É, quanto à aproximação, aguardando pista livre. Aguardo pista livre, 52, pouso autorizado na 10, o vento 1.00 graus com 8 nós. Livre pouso, pista 10, 3.052. Azul 4071, decolada agora Salvador 26, controle 198, bom voo. 198, obrigado. Oi, boa noite, 4071 Azul, cruza 1500 na Dael. Azul 4071, sobe para o 360, contato radar vigilante. 36, vigilante. Hand side, finishing its pushback procedure. Coordinate with your ground staff that after the taxi of that aircraft, you may start your pushback and startup procedures and report ready for taxi. Condor 077. Condor 077, the aircraft of the top moves inside the Airbus 320, recording at the ground staff. When clear of the aircraft, we are cleared for pushback and clear to start the engines, and I call you back for taxi. Thank you. Tá 3662, centro de informação e uniforme, Natal 370, tá no gate 3. Muito boa noite, tá 3662, portão 03 para Natal, nível 370, centro, aguarde um minuto para cópia. Afirmativo. Infelizmente, duas aeronaves modularam ao mesmo tempo. Pode repetir, por favor, é o gol no 885, portão 612? Negativo, para o táxi, 1885 da Gol, POB 193, autonomia 4 horas, alterna Galeão. Copiado, Galeão, 193 e 4 horas de autonomia, livre táxi, Gol no 885, via táxi Juliette até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre em 198, decimal 95, boa noite, bom voo. Sim, livre táxi, via Juliette, ponto de espera 1895, boa noite, obrigado, 1895. Para o táxi 23561, PAB 172, 3 horas e 35, alterna Confins. Copiado, 3 horas e 35, Confins e 172 de POB, TAN 3561, livre táxi, inicialmente até através do portão 07, por gentileza. É através do 07, 3561. Solo, Salvador, TAN 31152. Muito boa noite, 3152, livre táxi, taxiway Alfa, mantém a posição antes de ingressar na taxiway Juliette. Alfa vai mandando a Juliette, TAN 3152. TAN 3561, livre táxi até ponto espera da pista 10. O senhor pode taxiar via Pátio e Táxi Índia, senhor, por favor? Afirmativo. Pátio Índia para o ponto de espera da 10, 3561. Positivo. Ponto de espera, chame torre em 1 no 8, 95. Uma boa noite e um bom voo. 295, obrigado, bom trabalho. Gol no 804, informa o Airbus da TAN taxiando a sua esquerda em direção ao ponto de espera. O Airbus vai ingressar via Pátio Taxiway Índia, então atente ao tráfego, após o senhor pode ingressar via Juliette, prosseguir para o portão 612. Para o 612, 1404. Controle Salvador, boa noite, Web 5727. Salvador, boa noite, Gol no 885, ponto de espera da 10, próximo. Tente mantendo o ponto de espera. Não será, 1885. Tem a saída. Passarei 2224, 1 acetina com 10, autorizado a decolagem. Esse é o 10, 2224. 1885 ali mantém. Livre ali, ali mantém, 1-0, 1885. TAN 3152, livre ingresso no portão, cação, no ataque foi Juliette para o portão 09. Juliette 09, sim. Juliette 09, 3152. Trip 52 no meia, chama Centro Recife, 12545, alternado 2685. 26310, autorização Recife, retiro. Muito boa noite, 6310, aguarde um minuto para atendimento, ajuste 1013. 889, Salvador.